Fala galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast, esse que é o melhor podcast da sociedade, e hoje reunimos os CoffeeCasters aqui para a gente tratar de um tema extremamente curioso, que é deveras famoso dentro do gênero de sci-fi, mas vamos falar de um subtema aí comum. Para quem gosta de ficção científica, a gente vai falar de... Quem arrisca? O Kaori? Pokémon? Não, galera, a gente vai falar de viagem no tempo. Time Travelers, se preparem, apertem seus cintos para a gente fazer uma viagem histórica a respeito desse gênero que é tão curioso, tão interessante e que gera amor e ódio por parte dos fãs. Que gera muito mindfuck nas nossas cabeças, né? É, deixa a galera meio pirada. Então eu queria que vocês se apresentassem, antes de a gente começar, para a gente embarcar nessa jornada. E aí, bando de nerds? Aqui é o Davi Cardoso, o seu Dharma. E nesse CoffeeCast... Não, peraí, como é que era? Volta no tempo é, e... Voltar no tempo. E aí, pessoal, eu sou o Anderson, Mago Supremo. E viagem no tempo é aquilo que você queria poder fazer quando você esquece que pisou no chão limpo que sua mãe acabou de passar o pano. É o quê, mano? É... Essa apresentação tão grande aí, mano. Fala, galera, eu sou o Robson Matheus, estagiário, depois de quase um ano de férias aí. Eu voltei, né? E... Como a música lá do Roberto Carlos disse, eu voltei e agora pra ficar. E aí, galera, aqui é o Leon Hart. A compressão do tempo começou. E aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma. E pra esse pode... Foda-se, vai coisa. Eu não sei mais a frase. Diz aí qualquer coisa, vai. Aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma. E nesse CoffeeCast nós não precisamos de estradas. E aqui é Lisandro Anjos, o grão-mestre. Vou retomar uma frase antiga. Dormamo, eu vim barganhar. Então vamos lá, a gente pode começar. Viagem no tempo, é nóis. Para esse primeiro bloco, eu queria falar de você... Eu queria fazer uma pergunta, eu queria iniciar com uma pergunta para os CoffeeCasters aqui participantes. Como vocês enxergam esses filmes, essas obras de ficção, esses games que tratam a viagem no tempo? Vocês são fãs desse tipo? Porque é o tipo, é o subgênero de sci-fi que divide as pessoas entre amor e ódio. Tem uma galera que é muito fã, que tipo explode cabeça quando assiste um filme de viagem no tempo, e tem a galera que fica possessa porque realmente não gosta, porque realmente só enxerga furos, né? Eu queria saber de vocês. Qual o posicionamento de vocês quando vocês veem uma obra que trata de viagem no tempo? A minha opinião é que sempre quando se trata de viagem no tempo, eu gosto, não tenho questão de ir contra, acho interessante. Acho divertido ficar procurando os furos, acho divertido você, às vezes, criar uma história, gerar a conversa que ele gera pós-filme, pós-série, o debate que você tem com uma série, um filme, que vier sobre o tempo. É, essa galera, acho que todo geek, todo nerd, toda essa galera que é fã de cultura pop, em algum momento gosta de se divertir pensando nesse tipo de teoria inútil, né, pra nossa vida. A gente podia estar estudando pra uma prova de uma faculdade, qualquer coisa, mas a gente fica teorizando. Pra que estudar? Não dá dinheiro não, assim. Enfim, teorizar já não é estudar de alguma forma? É, vai lá, tenta fazer uma prova estudando Logan. Eu faço. Eu sei que você faz, você não passa, mas você faz. Então, assim, eu queria saber de vocês qual é o embasamento. Antes da gente poder entrar de fato na ficção, né? Porque o tema, tá esclarecendo para o ouvinte. O tema hoje é viagem no tempo, mas a gente não vai entrar num aspecto muito da física, né? A gente não vai entrar num aspecto muito científico da coisa. A gente vai ficar de fato nessa região periférica que é a ficção científica e as obras que são baseadas nessa temática de viagem no tempo. Então, se você espera uma aula aqui sobre teoria da relatividade, acho que o tópico acaba não sendo um pouco disso. Talvez num cast do futuro. Só que eu queria... A gente pode até comentar algo para poder embasar quando a gente for comentar para vocês que existem vários tipos de viagem no tempo e as teorias variam quanto a isso. Eu acho que a gente podia começar assim, Luiz. Eu queria ouvir você. O que, que você traz para a gente em relação a isso? Na verdade, é uma dúvida que eu tenho aqui para a galera aqui. Até o pessoal que está aí escutando a gente. Se vocês pudessem viajar para o passado... Qual tempo vocês escolheriam? Eita! Tipo, Tipo, se a gente fosse fazer um parque temático do Westworld. Eu diria que tá uma viagem no tempo e voltar, mas a única. Você nunca vai mais ter na vida. Com certeza, os meus 14 anos. Ah, tão perto. Tu queria fazer o que com 14 anos de novo? Não, nada. Porque foi a... banheiro aí. É não, isso, foi... Não, não, era porque... Que evento marcante teve nos seus 14 anos? Rapaz, foi a época onde eu era um Eu sei diabinho, qual é. Viu? A descoberta da sexualidade. Eu era um diabinho. Ah, meu Deus. O que eu não entendi? Não, é nada disso, não. Foi uma época boa, só isso. Por que o que foi? Não, fez tão tá bom misterioso. Foi idade então, boa. Então só isso. Que ano é isso? Revelar. Que ano deve é isso? Deve ser, sei lá, 2009, por aí. 2008. Gente. Façam os cálculos aí da idade do cálculo estagiário. Rapaz, eu tenho... Eu vou fazer 21, Ele tá calculando né? agora. Ele tá calculando. Ok, então o Robson, ele desce uma máquina do tempo na mão dele e ele viajava pra 2009. Ok, vai, ande. Eu não preciso, já sou o Mago Supremo. Não fuja da pergunta. A pergunta claro, não foi essa, a pergunta não foi só que ponto histórico você voltaria? Pode ser na sua vida mesmo, mas que ponto histórico? Caralho, eu faço nem ideia. Da minha vida, eu acho que não tem nada de importante não poder voltar. Gente, então, que declaração história. Boring. Você não é importante, viu? Pera aí, I hate my life. Se fosse... Historicamente, você ia pra onde? A gente ia jogar o Andy no tempo da família dinossauro. É porque medieval ia ser massa. Ia ser delicioso você na Idade Média, vai. Eu acho que o que ele queria fazer e voltar ao tempo é naquele dia que ele entregou um currículo a uma pessoa, entendeu? E ele queria que o cara desse um emprego a ele, né? Pronto, esse aí foi a época melhor. Cara, eu acho que nessa eu tô com o Anderson também, a Idade Média ia ser foda nos dois sentidos, porque ia ser muito legal você se vestir com aquela armadura, aquele escudo, uma cruz vermelha gigante como um templário. Ah, você... Sir Davi de Cardoso. Mas, é Sir Davi de Cardoso. Mas ao mesmo tempo ia ser ruim, porque tipo naquela época, qualquer doença que você pegasse, você morria, cara. Às vezes você não precisava nem pegar uma doença pra morrer, não. É. Tranquilo. Mas que ia ser foda, ia, viu? Entendi. Olha, assim, se eu fosse um time traveler, né, um viajante temporal, eu não acho que eu ia pra tão longe, não. Não ia pra um lugar onde eu fosse só me fuder. É só pro passado que a gente podia ir, Luiz? Não, se escolhe pro futuro. Garoto. Sim, né? Você falou viajar pro passado. Eu, porra, cara. Pois é, por isso que eu falei isso aí. Mas vocês podem ir além também, se quiserem. Okay, como que vocês imaginam nessa proporção que a gente tem de avanço tecnológico nesses últimos tempos? Como é que estariam daqui a certos anos que vocês queriam viajar? É, pois eu viajaria para o futuro, para o momento em que a gente não precisasse mais de dinheiro para nada, a gente pudesse ter todas as coisas. Para o futuro socialista do tempo. Eu também viajaria para o futuro, mas só para ter um teletransporte, porque provavelmente a gente vai continuar precisando de trabalho, arrumar um emprego, ganhar dinheiro. Então, pra gente ter um teletransporte, seja estilo Doutor Estranho ou aquele do Star Trek, pra chegar mais fácil no trabalho. Por exemplo, o trabalho é 7h30. Você não quer trabalhar. Você dorme quem até 7h25 e pronto. Aí toma banho rapidinho e puf, abre um portal ali e pronto. E entra já direto no teu trabalho. E Luiz, responde pra gente. Vou falar dois, um passado e um futuro, certo? Tá eu imagino. Assim, questão de passado, o que eu quero é só voltar mesmo pra essa época das grandes descobertas. Aí você acompanhar todo aquele... fugou, tipo o início do século Pedro Alves 19. Cabral? Não. Cabral, Colombo, né? Não, assim, a descoberta... Ele quer ser um dos índios. Não, calma aí. De grandes descobertas que eu digo na ciência, tecnologia, início do século. Thomas Edison. Ver aquela época, né? Como é que era o movimento da Segunda Guerra ali em diante e começar a ver como é que foi o desenvolvimento da sociedade moderna até chegar contemporânea como tá hoje. É isso que é a minha curiosidade. E pro futuro, eu imagino assim que exista algo que tipo, que nem o Davi, não precisa mais trabalhar, certo? Não, eu tô zoando. Mas no futuro eu imagino assim ver como é que a cidade vai se comportar depois de tanta dificuldade que a gente tá passando, até nível Brasil, vocês podem ver agora também, como é que vai estar a situação, pessoal, só melhora, vai piorar, vai melhorar? A curiosidade é essa, que assim, como é que vai estar o futuro Brasil? Cara, apesar de que a gente esteja muito curioso pra ir pro futuro, mas pare pra pensar, ia ser uma merda, cara. Porque não, vai ter umas 15 bilhões de pessoas no planeta Terra e vai estar que nem não, aquele filme Elísio, cara. Não. O planeta Terra, vocês estão falando do futuro. Bom, depende... Ao infinito e além. Outros mim, planetas. Depende do seu futuro, tipo, ano 3000. Eu vou pro futuro onde não tem dinheiro, então é muito na frente. Eu só quero ir pro futuro onde tem um relógio que faça café. Relógio que faça café, interessante. Então, pro futuro onde as pessoas injetem café na minha veia, né? Melhor ainda. Então, Fechando isso, fica aí a curiosidade de você que tá ouvindo, se você quiser dizer pra gente também para que futuro ou passado você viajaria, fique à vontade, pode fazer os comentários. Comenta onde você quiser, na fanpage, comenta na página lá do YouTube, onde está sendo publicado esse material também. E acho que agora a gente pode começar a trazer um pouco também, né? A gente tem várias correntes que vão tratar cientificamente. A gente pode tá falando... conceituar agora por cima, assim, só deixar o pessoal por dentro, no caso. Sim, sim. Que vem. O que eu ia trazer para vocês, ouvintes, é o seguinte, né? A viagem no tempo, ela é um dos temas que a gente tem de grande fama na literatura científica, digo, de ficção científica, no cinema, nos games, então, nas obras mesmo de entretenimento, a gente vai ter muita coisa de viagem no tempo, porém, basta a gente saber que a gente não tá falando uma coisa completamente descolada da realidade, ok? Viajar no tempo hoje não é possível, ou teoricamente, se é possível... Não, mas acontece direto. A gente tá viajando no tempo direto. Sim, a gente tá fazendo... a própria existência é uma viagem no tempo, né? Só que o sentido dessa viagem é que a gente não tem uma escolha. É sempre, vamos colocar aqui, pra frente, né? Já que a gente não tem uma direção correta. Só que o que eu quero dizer com essa fala é que a viagem no tempo é defendida por algumas teorias, é sustentada por algumas teorias, né? Principalmente aí, acho que a mais famosa delas, a teoria da dilatação do tempo, né, sustentada pela relatividade einsteiniana. Tem mais alguma que você queira lembrar agora, Luiz? A gente pode só dividir elas no caso que tem duas, né, a teoria especial e a teoria geral da relatividade. Só que uma é especial, ela só vai mesmo, tipo, vai tratar que você vai pro futuro somente. Você acelera tanto a sua viagem no tempo, alcançando até a velocidade da luz, que pronto, você... seu relógio biológico vai passar tão lento, o seu batimento cardíaco vai estar tão lento que... E o resto do mundo vai estar tão rápido. É a mesma sensação da gente estar no ônibus. A gente está andando lá de ônibus, passa aquele... O pessoal, todo mundo lá andando devagarzinho, você rápido. É mais ou menos essa sensação da viagem, só que a velocidade da luz que você... É possível, como a gente falou. É existente. Inclusive aqui no planeta Terra tem dois locais, hein, que fazem esse teste de viagem no tempo. Um no CERN, na Suíça. Sim. E o outro onde o menino aqui mora, o Anderson, né? O Anderson. Não parcelem isso assim, senão vão atrás da vila. Aquela questão dos aceleradores de partículas, eu só, né? Acho que a vila... Só um instantinho, Alisandro. Eu acho que é esse outro lugar que o Luiz falou, que onde tem esses testes de viagem no tempo, que era o lugar que o Anderson mora. Eu acho que ali, cara, não é só isso, não. Eu acho que ali já era... Já é uma nova área 51, com certeza ali, cara. Porque ninguém sabe onde é que fica aquela porra, mano. Mas até falando em relação a isso, a gente, de fato, a teoria da viagem no tempo, ela vai focar muito nessa questão da velocidade. A velocidade está diretamente relacionada a viajar no tempo. Na velocidade e também na gravidade, são dois parâmetros. Sim, a gente vai ter duas teorias principalmente. Uma vai ser focada na existência da velocidade da luz e outra na existência de uma teoria que envolve a gravidade. Tem a da gravidade, tem a do cilindro, tem a do... Os buracos de minhoca, né? Do Stephen Hawking. Pois é, tem tanto aí. Que os temas que a gente vai tratar agora de filmes, jogos, eles utilizam disso. Por exemplo, tem um filme que a gente... Eu não lembro o nome, acho que o Davi vai falar melhor. Que é até um cientista que o planeta Terra tá acabando os recursos. Interestelar, isso. Ele soltou aqui pra mim. Que é baseado nisso, eles utilizam um buraco de minhoca. Buraco de minhoca como se fosse... Mas eu acho que Interestelar merece que a gente dedique um tempinho falando. Ah, verdade. Então, porque é a temática principal, né? Eu vou só dar um rápido... Eles utilizam um buraco de minhoca. E lá no planeta onde eles vão visitar, é tão rápido a velocidade que ele gira lá, que ele tá dando a órbita, que é uma hora a proximidade que tem de um buraco negro, né? Não é nem a velocidade que o planeta gira. É porque ele tá tão próximo a um buraco negro de uma proporção tão absurda que as leis da física, elas são distorcidas pela força gravitacional. Nesse caso, tá baseado muito na teoria das cordas, né? Que tem a ver também com essa questão da gravidade, dela viajar através do tempo. Que a gravidade seria uma deformação do tempo e espaço. Mas a gente não vai entrar muito nesses parâmetros técnicos, porque o cast ele não trata exatamente disso. Mas para você ouvinte, fica pelo menos aí essa curiosidade. Se você quiser pesquisar, você pode dar uma olhadinha na teoria das cordas. Ah, só uma curiosidade agora. Estão criando uma máquina do tempo que volte ao passado. Estão tentando, pelo menos, a teoria fazer. É um americano, esqueci o nome dele agora. Porque segundo a ciência, de fato, o grande empecilho hoje para que a gente pudesse fazer uma viagem no tempo seria exatamente a velocidade da luz, que é a velocidade que a gente não consegue atingir. Não existe tecnologia hoje que nos permita viajar à velocidade da luz. Acho que é muito dinheiro para fazer isso. Dinheiro e recursos, né? Recursos energéticos que eu não sei se a gente tem como fazer. Mas, a priori, a gente tem essa barreira, que é a velocidade da luz. E mesmo com a velocidade da luz, a maioria das teorias vão defender que a gente não pode fazer uma viagem para o passado. A gente não tem como retroceder. A viagem ela é sempre no sentido só para o futuro. Só no caso, a teoria geral da relatividade. Que é aí que ele começa os estudos do passado, dizendo que é possível. Ele não diz que é impossível, então... Até tem uma brincadeira que os físicos falam, mas é obrigatório, senão é impossível. Agora, o tempo pra isso e tentar, aí muitos anos no futuro que a gente não vai estar aqui pra ver. E nem viajar pra que lá dó, pra né? ver. Que dó, né? Que dó. Mas é um pouco disso e as perspectivas de viajar no tempo por si só já são absurdas o suficiente e o ser humano sempre trabalhou com essa questão mítica, né? Essas coisas elas atiçam a imaginação e em vários momentos serviu como inspiração. Eu acho que as primeiras obras devem datar do final do século passado e o Rob, eu acho que ele fez um apanhado pra gente, nosso estagiário, sobre as principais obras aí do início de quando o entretenimento, de quando a ficção começou a se apossar desse gênero de narrativa. Bem, a primeira obra foi o livro Máquina do Tempo, de Herbert George, em 1985. Herbert Richards, né? Herbert George, em 1985. É o H.G. Wells, é? Isso. Ok, eu não sabia que o nome dele era George. Herbert George Wells. Herbert George Wells, ou okay. Famoso... Versão brasileira, Herbert famoso. George. A.G. Olha aí, ó. H.G. Wells, né? Tá ok. Bem, o livro, ele conta-se um pouco de que o personagem, ele constrói a máquina, certo? Passa por alguns séculos, anos, enfim. Mas ele só observa as coisas, né? Ele conhece duas classes, que é o Eloy e os Morlocks, e que vivem na escuridão e só aparecem à noite. Só que esse livro... Ele foi produzido também com um filme, né? E a gente tem um filme, né? Uma adaptação. Tem dois, se não me engano. Sabe o ano, Davi, da adaptação? Eu sei que tem um, só que eu não tô... Se eu não me engano, o primeiro mesmo é de 1960. Da década de 60? Acho que é 60. Tudo bem. Se você que tá ouvindo aí souber, a gente é enganado, você nos corrige lá. E o remake é de 2002. Isso, de 2002, com o Gore Verbinski. Gore Verbinski deve ser o diretor. É o diretor. É, isso. O cara é o Guy Pearce, se não me engano. Simon Wells, que esse cara... Simon Wells. Se eu não me engano, esse cara era bisneto do próprio... George Wells. Entendeu? George Wells. Então, é o paradoxo do avô aí, no caso. É o principal aí, que é... O livro, né? A Máquina do Tempo. Assim, eu queria pontuar aqui que com certeza, essa não vai ser a primeira obra da ficção humana que vai tratar da viagem no tempo ou de questões relativas a mexer com o tempo, né? A própria mitologia grega no passado vai ter vários momentos em que os personagens vão lidar com o tempo, apesar de que talvez não seja uma viagem no tempo. A gente tem aí... A própria divindade Cronos, que é uma divindade do tempo. A gente vai ter os oráculos, né, na Grécia Antiga. Que os apesar... oráculos de Delfos, né? O oráculo de Delfos, por exemplo, que não é uma viagem no tempo, mas é, teoricamente, uma forma de você mexer com o tempo, né? Agora, vale a gente perguntar se aqui dentro vai valer essa questão de previsão do tempo como viagem no tempo, vocês acham? Não, porque aí só estaria observando o que vai acontecer. Observando, não, eles estão interferindo. Não, assim, a previsão não, do tempo, se a gente for ver... indo para outro tempo. Ele vai estar mudando a partir de uma previsão. A questão de viagem no tempo é o... Então aqui, vamos deixar claro para o ouvinte... É você corporeamente, né, seu corpo Exato. Físico todo lá e se mutar para um outro local, Porque outra essa época. Questão de visualizar o tempo ou de modificar, é a mesma coisa de você entrar no YouTube e ver um vídeo do, sei lá, do Rio futuro? De Janeiro. Se eu ver um vídeo do futuro no YouTube, eu vou ficar chocado. Mas você entendeu o sentido. Vocês, youtubers do futuro que estiverem publicando agora, por favor, mandem o link para mim. Eu gostaria muito de ver isso. Então, fica estabelecido que a gente não vai falar aqui de previsões. As viagens no tempo que a gente vai estar tratando são especificamente viagens físicas, né? É isso mesmo? As pessoas vão viajar fisicamente no tempo. É isso? Isso. Todos estão de acordo? Luiz? Espaço-tempo, exatamente. Espaço-tempo, ok. Então, outras obras anteriores ao livro do H.G. Wells talvez abordem o tempo, mas é a obra que popularizou o gênero, acho que trouxe o gênero à tona para a cultura pop, foi de fato o livro, qual o nome? A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo. Que nome mais sugestivo, né? Então acho que a gente pode começar. Eu queria saber de vocês que vão trazer alguma coisa que seja de relevância. A gente pode entrar então nesse bloco, a gente vai começar a tratar um pouco dessas obras que surgiram a partir da Máquina do Tempo. Pode ser assim? Sim. Aí a gente vai fazer a tração um paralelo com qual teoria ela se baseia também. Até daqui a pouco a gente... A gente fala o filme e tal, pronto, aí já, pô, se quiser pesquisar mais, tá aí. É baseado nisso. A gente faz uma pausa depois e fala um pouco sobre os paradoxos temporais, mas no momento eu acho interessante a gente ir nessa linha. Beleza. Isso. Sigam. Então, então damos início agora ao segundo bloco desse podcast, onde a gente vai começar a tratar de verdade das obras que falam de viagem no tempo. A gente pode começar com a mídia do cinema, que eu acho que explora exaustivamente essa temática dentro do universo sci-fi. Aí o Davi, que é o nosso cinéfilo, pode, por favor, puxar o bonde pra gente. Os demais foram lembrando de alguma coisa, podem ficar à vontade também. Davi, seja sucinto. Bom, antes de começar, assim, eu tenho uma lista de filmes aqui, mas assim, por exemplo, o primeiro aqui, De Volta para o Futuro. Sim, pronto, a gente pode falar do De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro é uma das obras que eu acho que são mais marcantes, né, de viagem no tempo. São três filmes, é isso? Bom, Elisandro, o primeiro filme da minha lista que eu peguei foi a trilogia do De Volta para o Futuro, que filme mais icônico de viagem no tempo do que esse, né? Sim, eu acho que ele é um dos grandes responsáveis por popularizar o gênero, né? Uhum. Sim, pode falar, tô aqui. Estamos aqui. Bom, então... De Volta para o Futuro nos traz. Nos traz, eu acho que uma das coisas que todo mundo tem em memória, né? O carro DeLorean, né? DeLorean é a máquina do tempo do De Volta para o Futuro. Isso. Pegar como base o primeiro De Volta para o Futuro mesmo, para não perder muito tempo, conta a história lá do Marty McFly, né? Que ele tem um amigo que é o Dr. Brown. E o Dr. Brown, ele cria uma máquina do tempo, mas não diz pro Marty, né? Ele só chama ele, vem aqui pro shopping e tal. Aí ele mostra lá o DeLorean pra ele. Mostra que tem que dá pra viajar no tempo com ele, só que envolve uma parada com os líbios, né? Porque o Dr. Brown roubou gente, o Tony, né? É um filme, eu tava reassistindo De Volta para o Futuro esses dias. Tinha na Netflix, eu não sei se ainda tem. Eu não sei se hoje tem na Netflix, mais, tá no catálogo? Vocês lembram? Eu assisti e, gente, o filme é maravilhoso, mas ele é muito tosco em vários momentos, né? Tipo, esse momento que aparece lá os líbios, né? Que são tipo uns terroristas, né? Sim. Gente, tá muito caricato, cara. Tá muito tosco. Os líbios é tipo aquele... Eles usam aqueles hobbies, aqueles lenços em cima da cabeça. Gente, o estereótipo dos terroristas dos anos 80. Dos anos 80, do que era um líbio, gente. Pelo amor de Deus. Aí... É o tipo de coisa que hoje em dia não funcionaria mais. É, mas no caso, essa foi a desculpa pro Marty voltar pro passado, né? Sem querer, né? Voltar pros anos 50. E aí... É aquela história que todo mundo já sabe. Não é spoiler, gente. Se você não assistiu De Volta ao Futuro... Você pode morrer, o né? Problema é seu, morra, a culpa tá. É sua. Se você não assistiu isso, morra. A não ser que você aqui. Que esteja ouvindo esse podcast ainda não tenha saído o filme. É, você pode estar ouvindo isso no futuro, não, né? No passado. Não. No ou caso. No passado, não cara, sabemos. O podcast dos anos 70 aí, né? Ok, vai. Mas é... A gente tem então esses De Volta para o Futuro. Primeiro Sim. De Volta para o Futuro é de que ano? Você sabe? 1985. De 85, um filme da década de 80... que traz aí, acho que de forma muito bem representada, a viagem no tempo. É uma aventura muito divertida, né? Um filme bem de ação. Apesar do pano de fundo ser a viagem comédia, no tempo, né? Mas é um filme bem de comédia, bem divertido. É muito atual, assim, você assiste, o você gosta. O mais interessante é que a galera fica tentando adivinhar o que vai surgir a visão dos anos 80, os anos 70 e pouco, como é que era o futuro dos anos 2016. Né? Ainda não tem os skates que voam. É no 2 é que ele viaja para 2016. Errou! Foi 2016? 2016, foi 2015. Pois é, viaja pra 2015, tem lá o skate que voa, que é só você dar empurrar com o vento, com a pé e o cara sai voando. Vocês estão falando de skates voadores, mas e os carros, mano? Eu esperava até... Cara, quando eu vi esse filme, 2015, quando chegar em 2015, tem que ter carros voadores. 2015 vai ser foda, Bicho, é mesmo. É um filme até essas curiosidades. Eu achei legal também que a Pepsi, né? Se não me engano, o Uber tá criando, fazendo um projeto aí de um carro que sai, que voa. Não voa assim, mas que... Levita do chão, exatamente. Tá tentando desenvolver isso aí. É tipo os carros do Dragon Ball Z. Exatamente. É tipo os carros do De Volta para o Futuro. Dragon Ball Z veio depois, sinto informar. Não, e uma curiosidade é que no De Volta para o Futuro 2, ele tinha uma parte lá, quando ele tá no futuro, que mostra o placar de um jogo lá. Eu não lembro quais são os times agora. E quando chegou em 2015, esses dois times jogaram. E o que ganhou no filme, ganhou na vida real. Eu acho que eu gostei das tecnologias lá do skate voador, né? Que é bem legal. Aquela Pepsi lá, que era no formato de um copinho que sai da mesa. A Pepsi, no ano de 2015, lançou em edição limitada em homenagem ao filme. O tênis que se amarra sozinho, que é o meu sonho até hoje. Aquele tênis e aquela jaqueta, né? Que ela se ajusta ao corpo. Ela seca sozinha. Tubarão, tinha um filme em cartaz, Tubarão 19. Mas voltando ao passado, eles fazem aquela alusão ao Chuck Berry, até que faleceu. E lá no filme, no primeiro filme, o McFly, né, ele toca o... Johnny B. Goode. É memorável, né, no filme. Pois essa cena. Toca aquela cena, ele fica aí o primo do Chuck Berry. Vamos fazer uma pausa aqui. Um som que legal e tal. Vamos fazer uma pausa aqui pro Davi incluir essa música pra gente nesse momento. Chuck Berry! Música De Volta para o Futuro tem três filmes, né? O 1, em que ele viaja para o passado. Sim. Engraçado, De Volta para o Futuro. Mas no 2 ele não volta para o futuro. Volta. Não. Volta, porque ele volta, na metade do filme, ele volta para os anos 80 de uma linha alternativa. Mas é uma relatividade aí. Ó, no 2 não é o que ele vai para o futuro, para 2015? Ele primeiro vai para o futuro, sim, aí depois volta para 1985. Mas deu uma merdazinha que eu acho que todo mundo sabe. Eu acho legal a genealogia, né, dos McFly. As gerações que eles são iguais, né? É, todo mundo é igual. O Biff também, todo mundo é igual. O Biff, né? Aí, sim, aí ele vai pro passado, 2015. Errou! Só que deu uma merda lá, o Biff velho pegou uma manac dos anos 1950 até, sei lá, 2000. A entrega pro Biff do passado, de 1955, segura a linha temporal. É muita data, viu? E o Biff do futuro mandou pro passado, pegou o DeLorean e tal. Só que tem até um furo de roteiro aí, porque quando ele volta pra 2015, o Biff velho, ele não era pra ter voltado nessa linha do tempo, era pra ter voltado uma segunda. Sim. Porque ele alterou o passado. De fato. Mas enfim, a gente chega lá depois. Aí depois, quando o Doc e o Marty pegam o DeLorean e vão voltar pra 85, eles voltam pra 85, só que de uma segunda linha alternativa. E aí sim deu certo. Aí não foi furo. Aí a gente tem que voltar pra 1955 e o Marty tem que pedir ele mesmo. Não, era. Eu não sei, eu buguei agora. Como é que era? É porque você buga o cérebro. Você lembra, Arizan, como é que era? Ele volta no passado e ele não pode ser visto, né? Porque senão ele não dá pode merda. Ser visto, porque segundo o doutor, né? Ele ia ser uma catástrofe. Ia acontecer uma caralhada de coisa lá e o mundo ia ser, tipo, destruído. Ah, lembrei. Ele tem que pegar o almanac de volta, é isso. Aí essa é a história do 2. Sim. Ah, e a gente tem o terceiro, que não foi tão famoso, né? Que Velho tem Oeste. Um trem que viaja no tempo. Cara. Caralho, isso é acho foda. Acho que eles utilizam os irmãos Washington nessa parte aí também. Eu nem sei, cara. Eu não lembro. O 3 foi o único que eu não revi. Mas ele cria lá uma geladeira e tenta esconder essa geladeira imensa pra não dar uma quebra do tempo lá pra o pessoal ficar, pô, o que é isso? O que é, né? É o Western, né? O terceiro isso, filme. Exatamente. Sim. É o Western. Fica a dica, ouvinte. De Volta para o Futuro, a trilogia, é uma trilogia muito bonitinha de se assistir. É muito atual, assim. Se você for querer coletar dica, erro... Assim, se você for assistir, assim, tá na questão do erro, mas procure ver nos mínimos detalhes. Que sim. Tem coisas que acontecem no filme de movimento, que eles derrubam algo. Quando eles voltam para o futuro, tá bem diferente. É interessante você ver... Ficar atento a esses detalhes, ver, né? Talvez se encontra esses... Não digamos easter eggs, mas que tá lá e mais ninguém comenta. Eu tenho uma curiosidade aqui para trazer em relação a De Volta para o Futuro. É que... Eu não sei se essa informação carece de fontes, se essa informação é verdadeira, mas carece de fontes. Agora fica aqui os rumores que eu coletei, é que o Dr. Brown, ele foi pensado para ser um Doctor da série Doctor Who. Mas isso eu não sei não. Pois é, ele foi pensado para ser um Doctor. O DeLorean era uma TARDIS. É, se você for pensar assim, é uma TARDIS mesmo. É uma TARDIS. E o Dr. Brown é o... primeiro Doctor, seria aí um dos Doctors da série. E eu tô falando sério, né? Foi pensado pra isso, parece que por uma questão de direitos lá não rolou, e aí, mas fica implícito. E assim, falando questão, fica muito fantasia porque na velocidade ele consegue ir pro passado ainda. Onde você só, teoricamente... Tem que atingir 88 milhas por hora. É, a gente não sabe como é que funciona lá DeLorean, a tecnologia assim, do DeLorean, é né? O Dr. Brown pensou naquilo ali pra ele conseguir fazer também voltar ao passado. É. Ele bateu a cabeça gente, na pia tem coisa e teve de a imagem tecnologia lá, que não um capacitor fica... de fluxo, é por isso que volta. É. Tipo, é isso aí. E não fica nada explícito, né? Eles explicam, ó, tem uma tecnologia, ela volta o passado e pronto, acabou. Outro próximo filme que também tem futuro no nome, ah. O Exterminador do Futuro. É, o Exterminador do Futuro é bem problemático. Instala o Vista, baby. O quê? Instala o Windows Vista, o Stratos baby. Instala o Vista. Não, é sério isso, cara. É sério. Instala o Windows Vista. Pô, eu tô imaginando aqui o cara estralar o olho, cara. Estrala lá a vista. Estrala lá a vista. Schwarzenegger. Desculpe, né? Viu? Imaginem o Schwarzenegger. O Schwarzenegger mandando você instalar o vista. É o Schwarzenegger, cara. Do sertão aqui, né? Estrala as vistas, baby. Foi boa. Ok. A gente tem Exterminador para o Futuro. Exterminador do Futuro, que conta com quantos filmes? Peraí, deixa eu parar de ir. Tem bem um. 6, 5, sei lá. Porra, Anderson, essa foi foda, cara. Ah, mas... A gente tem Exterminador do Futuro 1. Cara, tem uns 50 filmes. Exterminador do Futuro 2. 2, 3. Tem um subtítulo, né? Qual é? O Julgamento Final. É, o Julgamento Final. O 2 é o Julgamento Final. É. O 3 é o quê? A Rebelião das Máquinas. Esse não é o 4, não? Não, esse é o 3. O 4 e é sem contar a salvação. A série que tem, né? Esse tem a série o 4 também. É a não vamos mencionar a série. Nem o 5, qual o 5? O 5 é o Gênesis, que saiu... Não, olha, é, não. Exterminador do Futuro Gênesis é Exterminador do Futuro Gênesis. Mas é o 5º na sequência. Tá bom, então. Ok. Mas vamos falar só dos dois primeiros, que são os melhores. Tudo bem. E qual é o plot de Exterminador do Futuro? Vai. O plot do Exterminador do Futuro 1, que se passa inicialmente no futuro lá de 2029, que tá tendo a guerra das máquinas, que é da Skynet, vamos dizer assim, contra os humanos. E tá dando merda porque os humanos estão perdendo, né? Eu acho que, se não me engano, os humanos estavam perdendo. Errou! Aí, existe uma máquina do tempo lá, que a gente vê no Exterminador do Futuro Gênesis, mas ninguém dá a mínima pra esse filme, não vamos falar dele. Tem a Emilia Clarke nesse filme, é, Genesis, né? Nem a Khaleesi, Daenerys Targaryen. Nem ela salva. E aí, mas o primeiro Exterminador do Futuro foi em que ano? 84, não foi? 84. O do De Volta ao Futuro foi um ano depois. Aí, enfim, aí mandam o John Connor pro passado. Não, o John Connor pega o Kyle Reese e manda pro ano de 1984 pra impedir um exterminador de matar a mãe do John Connor. Essa é basicamente o plot. Uma das mulheres mais badass da cultura pop. Ela ficou Sarah foda Connor, nos dois, né? Ela ficou foda Sarah nos dois. Connor. Mas conforme o primeiro filme vai passando, ela começa aquela meninazinha inocente pra, quando chega no segundo filme, ela é fodona pra caralho, velho. Beleza. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. O plot é o seguinte: tem uma guerra contra as máquinas, a Skynet, né? Dominou, uma inteligência artificial dominou o planeta, e pra tentar o último golpe contra as máquinas, ela cria uma máquina do tempo pra enviar um exterminador. Não, eu não acho que a Skynet, ela não criou a máquina do tempo, não. Eu não lembro como é que é agora, mas eu sei que tem. A ideia é enviar uma máquina para o passado para tentar assassinar a Sarah Connor, que seria a mãe, né? Do John Connor. John Connor, que seria um herói no futuro, que iria vencer a guerra contra as máquinas. Os exterminadores, eles existem mais de um tipo. Sim, tem o mais famoso. O T-800, que é o Schwarzenegger, que ele fez. E eles só conseguem viajar para o passado, no caso. Sim, aí, né? Eles só viajam para o passado. E, o T-800? Ou não, né? Eles só conseguem viajar passado, então de volta pro mesmo tempo. Eles não voltam pro tempo deles, eles ficam de fato no passado. Eles não conseguem atrasar, porque não tem a tecnologia pra isso. Bom, se você for contar o Gênesis, aquela bosta, eles vão pra 2016, 2017, alguma coisa assim. Mas como não estamos contando com essa merda, então vamos voltar pro 1 e pro 2 mesmo. Aí nós temos o T-800, que é aquele robô... É o Schwarzenegger. Humanoide, é o Schwarzenegger. É o Schwarzenegger. Ele é um esqueleto de ferro, na verdade, revestido com... A pele humana. Uma pele humana. Sangue, tudo, né? E a gente tem um segundo robô, que eu acho que é o mais irado. É o T-1000. Eu achei muito foda. É dos mais irados, até hoje, se você for pensar em filmes de robô, por exemplo, o T-1000 é um negócio fora de série, ele é todo espelhado, ele é feito de nanorobôs, metal líquido, né? A cena mais marcante dele, assim, é dele correr e tá levando tiro lá e ele sai correndo, ele mesmo assim, pá, você dirige ele correr. Ele transforma a mão dele num pé de cabra e taca no capô do carro. Gente, assim, esse filme que eu é bom, assim, né, bicho? Assim, eu não sei se é sadismo e tal, mas eu comecei a rir foi porque ele matou a mãe do... Mano, o cara lá? A Sarah Connor? Não, John Connor. John Connor, a mãe adotiva dele. Ela imitou a aparência e começou a falar com a voz dela. De repente o cara pediu, cadê o leite? Aí aqui, tu o começou copo, a rir. Aí quando eu vi só um tuco assim, uma batida seca e tal. E ela puxou a falar. E quando mostrou, o cara tava lá com um negócio atravessado na boca lá. E pá, que... Eu comecei 50 aqui. Tons Caraca. De luz. E trem nesse segundo filme. Esse é do segundo filme, né? Esse robô. E tem a famosa cena do Instala o Vista. Instala a Vista. Esse filme. Então, Exterminador do Futuro, segundo filme da nossa sequência. Qual outro que você acha que merece destaque? Alguém quer trazer... Doutor Estranho fala de... Click. Não, ele fala de... Eu? Fala. Ele cria loops temporais, né? Com o olho de Agamotto, né? O faz parte disso. O olho de Agamotto. Sim. Até encher o copo de cerveja também faz. Eu acho até interessante falar sobre ele, porque ele sai daquela questão da tecnologia, né? E passa pra magia. Que... Não é tecnologia. É magia. Para magia, exatamente. Grande feiticeira. O próximo filme da lista que eu anotei aqui foi o No Limite do Amanhã, com o Tom Cruise. Ele é mais recente, o Anderson vai... E é baseado em anime. Isso, baseado no anime. Ou melhor, mangá, não tem anime dele não. Não, é mangá, né? É o seguinte, tá tendo uma guerra, de novo, só que agora entre alienígenas e seres humanos. Tá tendo essa guerra, aí o Tom Cruise, ele é um major, coisa assim, e ele é obrigado a a participar da guerra, mesmo que ele não queira, principalmente no filme. Detalhe, aí. É só um major que tá lá só por aparência, ele é um bosta. É um covarde, vamos dizer assim. Não, é bosta mesmo, ele faz nada, só o rosto mesmo que... Só fecha. É. Aí ele vai pra guerra e tal, medroso pra caralho. Caralho, o que tá acontecendo aqui? Aquela cena foda na praia. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Não, não vi. Assista, é foda. Ele encontra um alienígena bem grandão lá e os minions dele assim ao redor. E ele consegue dar um tiro no grandão. E não, quando... eu quero saber cadê a viagem no tempo aí. Explica. Já é agora. Tu vai contar o filme todinho? Eu quero saber a viagem no tempo. Essa é o plot é que tem que ter um embasamento. Pra... Tá, ele encontra o alienígena gigante. Quando tá, ele atira nesse alienígena grandão, o sangue do alienígena cai em cima dele e começa a derreter ele. E aí ele volta. Eu já sei que alienígena é esse. Vai, diz. E ele volta... Tem um nome. Ele volta no tempo, pra, no mesmo dia que ele chegou lá na base. Olha só. E toda vez que ele morre, ele volta pra aquele mesmo dia, pra aquele mesmo local. Os heptapods. Ele atirou num heptapod. Não, cara, não foi heptapod, não. Isso aí é outro filme. Mas você sabe que não era um heptapod? Porque ele não tinha sete pernas. É, vai. É outra espécie. Os heptapods do A Chegada não tem sete pernas, hein? Uma fêmea. Uma sei, fêmea enfim. Dos heptapods. Mas essa é a história básica do filme. Como você não assistiu, eu não vou contar o resto do filme. Ok. Mas é aquela mesma história do filme com Feitiço no Tempo, com Bill Murray dos anos 90. Toda vez que a pessoa morre, o cara volta pro mesmo lugar. Ah, teve um filme recente também, né? Eu acho que é com Jake Gyllenhaal, que é num trem, né? Que ele, tipo... Sim, é o Contra o Tempo. É outro filme da lista também. Também tem outro bem recente, que o cara vai barganhar com o Dormammu e fica morrendo até conseguir. É o Dormammu. Isso, Dormammu. Tava nu. Durma nu. É o Dormammu. Durma nu. Pelado. É o... Luiz, vai dizer alguma coisa, Luiz? Vamos lá, manda ver. Away. Bora dar um enfoque aí num filme brasileiro, cara. Diz, então, um filme brasileiro de viagem no tempo. Homem do Futuro. O Homem do Futuro, com Celton Mello. Não, Wagner Moura. Wagner Moura. Tô informado, gente. Ele que constrói uma máquina. Como é? E tal. O Homem do Futuro. Ah, agora eu não tô muito lembrado, não. Ele constrói uma máquina do tempo. Pra viajar no tempo. Pra viajar no tempo, no passado, pra fazer com que a história dele... de antes, né, fique um pouco melhor. Só que acontece lá uns contrapontos e tal, não sei o quê. Mas no eu final... acho que aí vai mexer as linhas temporais, que a gente isso, pode daqui a isso. pouco comentar. Então eu quero mencionar também, então, já que o Rob falou do Homem do Futuro, que é um filme nacional, vou trazer outro filme que eu acho extremamente rico. Inclusive tem uma adaptação em série que está no Netflix. Gente, eu não estou sendo pago pela Netflix, mas eu falo muito na Netflix. Os 12 Macacos, né, com Bruce Willis. Esse o filme é genial. Fica, porque ele é um filme que fala de viagem no tempo, só que você fica o tempo todo naquela dúvida. Esse cara é um viajante do tempo ou ele só é um esquizofrênico? Porque ele acorda num lugar dizendo que é um viajante do tempo, mas não tem como provar pra ninguém. Tem outro filme com Bruce Willis que também envolve viagem no tempo, é o Looper. Sim, ok, o Looper eu ia falar. Dos macacos, tá? Só pra me fechar, antes que você me corte, eu acho interessante que o filme ele é todo ele construído... Tá cortando, dominou até o microfone aqui, ó. Eu acho interessante falar dele porque ele é um filme que ele não se sustenta exclusivamente pela narrativa de viagem no tempo. Você fica o tempo todo naquela dúvida. Esse cara de fato é um viajante no tempo ou ele é um louco? Chega um momento, inclusive, que ele está num manicômio. Manicômio, com Brad Pitt. Ah, com Brad Pitt. E o Brad Pitt piradaço. O filme foi adaptado recentemente para uma série, né, do canal Sci-Fi, que está sendo distribuído também pela Netflix. O nome paga da nós, série... Paga nós! O nome da série é... Doze Macacos. Que está na sua segunda temporada. E, assim, a série conseguiu ser ainda mais foda do que o filme. Fica é mais mindfuck que o filme? Cara, é muito foda. Porra. É muito foda. É muito e só foda. Uma curiosidade besta aqui. Na época, quando eu era pequeno, que eu vi esse filme, o cara é 12 macacos. Eu fiquei pensando, sentindo 12 macacos mesmo no filme. Você quer ver os macacos, literalmente. Né? O nome 12 macacos, pelo que me lembro, faz alusão a, tipo, ele volta no tempo pra tentar prevenir uma grande tragédia que vai acontecer. Uma bomba, uma coisa assim. Não é nem uma bomba, é um vírus. Isso, um vírus. Que ia exterminar a raça humana, e esse vírus começa com experimentos em 12 macacos. Por isso AIDS. O nome 12 macacos. Não é nem AIDS, é outro aqui, vírus, que ele é mais absurdo ainda. É isso que eu queria falar, vai. Tio Looper... Né? A gente falou aqui, ele é um assassino, viaja no tempo. Ele tem que matar ele mesmo, né? Isso é foda. Ele tem que se matar. Mas, que é um suicídio, né? É um paradoxo. Mas vai, segue. Eu tenho mais dois filmes aqui pra acabar. O primeiro, que é um dos mais icônicos também, o Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos. Vamos pegar só o primeiro também, porque teve uns 50. Teve um com o Mark Wahlberg. E eu acho que qualquer filme com o Mark Wahlberg deveria ser deletado da memória das pessoas. Pegar só o primeiro mesmo. E que, gente, de novo, se você não assistiu... Morra. Porque se mate. Volte no passado pra morrer. É, mate assim mesmo. O Anderson tá tão agressivo. Mas sim, o cara tá numa nave espacial com outras pessoas, que é com o Charlton Heston, né? Sim. Ou assim. Ele tem uma viagem doida lá no espaço e ele acaba num planeta cheio de macaco. Cheio de macaco que... Chama-se Terra. É. tem. É spoiler! Spoiler! Pronto! Aí, pessoal, já um spoiler viu, de um filme de 68. É, porque é tipo, viu, o protagonista segue. Acha que ele tá num planeta alienígena. E na verdade, ele quando está... chega no final, ele vê a Estátua da Liberdade toda fodida. Ele pergunta: que isso? Ali é o futuro ou é outra linha temporal? Cara, eu acho que ali é o futuro, mas muito na frente. Aquela viagem doida que tem no começo do filme, ele não caiu realmente. Ou é o futuro e outra linha temporal? Ah, cara, isso quer fuder mais, né, na minha mente, né, mano? É. Mas eu acho que ali é um futuro muito, mas muito na frente. E qual outro filme aí que você tem pra gente? E o último seu filme favorito de viagem no tempo? Clique! Com Adam Sandler. Não, esse filme não é de viagem no tempo. Cara. É. Diga, não, mas... eu tô pra entender. O que é que Clique tem a ver com viagem no futuro? O que tem, cara? Pois é, o cara enfia, a única coisa que ele faz... Aquele filme, a única coisa que eu lembro daquele filme é o Adam Sandler aparecendo com um controle remoto no cu. Não, a única coisa que ele faz... Não, é sério. Ele só fica só indo e voltando e tal. Meio que tá controlando o tempo, mas ele não tá tecnicamente viajando no tempo. Eu não vejo como viagem. Uma parte massa aí que ele tá morrendo lá. Ele tá viajando. Quando ele morre, eu fiquei muito feliz. E o diabo rindo lá. Não, mas... Quando ele aperta o botão pra acelerar a vida dele, por aqueles motivos lá que a gente não precisa se lembrar, ele tá viajando no tempo, porque ele tá indo sentido, pra frente. Faz sentido, ele tá faz indo sentido, pra frente, pro futuro. Então é uma viagem no tempo. Eu sei, é. Eu vou considerar, porque eu não quero mais falar disso. Eu acho que merece aqui uma menção honrosa para Interestelar, antes que a gente possa falar de outra coisa, porque Interestelar, acho que é o filme mais recente que fala de viagem no tempo, e o plot dele é todo em cima dessa questão da viagem no tempo, né? Acho que é o que a gente merece ser dito aqui. Se você não assistiu, corra para assistir, não vai ter nenhum spoiler no que eu vou dizer. A espécie humana está para ser extinta por conta de uma série de problemas que ocorreram no planeta. Tá pragas, enfim, a gente fez o que a gente sabe que a gente vai fazer daqui a um tempo, é foder o planeta. É por isso que eu falei, se a gente for viajar pro futuro, vai dar merda, mano. 15 bilhões de pessoas no mundo. É, aí o que acontece no filme é que a gente recebe meio que um auxílio vindo do futuro, né? A gente não sabe ainda. E a ideia é a gente tentar buscar uma forma de encontrar um outro planeta para salvar a espécie humana. Atrás de recursos pro planeta Terra para se manter ou então mesmo para habitar. Mas... Eu não sei nem se é recurso, Luiz. Acho que a proposta é de fato fazer uma migração. Uma migração, exatamente. Eles vão ver se o planeta há recursos para a sobrevivência dele e se há possibilidade de viver, mas... E fica aqui a dica para você, depois de assistir o filme. Eu não vou falar porque o filme é bem recente, né? A gente não vai se aprofundar nisso. Mas fica a dica para você que é um filme que ele foi completamente baseado em teorias científicas que são plausíveis. Todo é relacionado a algo no futuro, sempre a Terra tá lascada. Incrível. Mas é verdade. Futuro, né? Parece. A gente já tá fudido hoje. Parece que mano. A consciência de todo mundo aqui, dos criadores, assim, futuramente todo mundo tá desse jeito vivendo, vai continuar assim, então futuramente vai estar lascado. Eu vou falar, sempre imagina isso, hein? E o que eu digo, assim, é esse filme, ele faz essa reflexão, mas eu acho interessante que teve um físico que foi consultado. Kip Thorne. Né? Um cara extremamente famoso dentro do circuito dos físicos hoje em dia, um cientista extremamente renomado. Se o Stephen Hawking estivesse no meio. Consultor do Nolan. Sempre que o Nolan aprovava alguma coisa para roteiro, tinha passado pelo Kip Thorne e ele tinha dito: olha, matematicamente isso é possível, existe uma teoria que embasa isso. Então, todas as teorias que estão representadas no filme, elas são teorias. O buraco negro do reais. Filme é o mais real possível, de acordo com o. Foi a simulação visual mais realista jamais feita. Ou seja, nem laboratórios. Existir, se existir um buraco negro, existe, né? Mas deve ser daquele jeito do filme. É muito parecido, provavelmente é parecido com aquilo, né? Então, a gente tem Interestelar. E eu queria citar também um outro filme com Denzel Washington. Déjà Vu. É um filme de viagem no tempo? Cara, eu não me lembro desse filme. Relembre minha mente. Parece um efeito borboleta, né? A gente cria uma janela no tempo, onde eu consigo ver, tipo, 3 dias no passado. E eles começam a tentar encontrar um terrorista que vai explodir uma barca. E eles ficam assistindo só o passado, tentando descobrir quem é o terrorista. Só que o que ele percebe depois é que ele tem como interferir nesse passado. Ele chega a viajar, ele entra na máquina e ele volta pro passado. Então parecido com Minority Report, né? Não sei. Não chega a ser Minority Report não, porque né? Ele viaja fisicamente. Ele não prevê o crime no futuro, não. O crime já aconteceu. Só que ele consegue ver 3 dias antes do crime. Aí, pra poder tentar descobrir quem foi. E aquele clássico do Nicolas Cage, o vidente. Ah, mas ia ser a minha dica massa isso aí, cara. O vidente. Aquele filme merda. E eu vou citar outro agora, que esse aqui... Eu achei legal. Esse tem que estar aqui, gente. Chama-se... Porque é o rei dos filmes de paradoxo, tá? Eu não sei se todo mundo já assistiu. Primer. Chama-se O Predestinado. Caralho, macho. Ethan Hawke. Eu fui atrás deste filme pra falar aqui, mas eu não consegui. Porque, por quê? Porque ele é muito complicado, cara. É muito complicado. Cara, se você não assistiu, eu vou falar aqui, vai tomar um spoiler foda, mas vou dizer agora. O filme trata basicamente de uma polícia que cuida do tempo pra evitar grandes catástrofes. E o personagem principal, ele é um desses policiais. Ele viaja no tempo pra poder tentar evitar. Ele vai falar com uma mulher lá no passado, pra poder tentar, sabendo que ela vai ter um papel importante num evento que vai acontecer. E a trama toda se desenrola nisso, né? Ele conversando com essa mulher e a história narra um pouco a jornada dessa mulher. Vou direto pra parte foda, pro grande clímax que explode a cabeça. Suas cabeças vão explodir agora, viu? O que explode a cabeça. Ele voltou no passado, do futuro, pra poder falar com essa mulher, pra lidar com ela, pra evitar uma catástrofe que vai acontecer, que é um assassino, que também é um viajante no tempo, esse assassino, e está matando muita gente, sabe? Essa mulher tem um papel chave na resolução desse assassino, só que ela não sabe ainda. Só que a questão é, ele tem um relacionamento com essa mulher engravida, só que, gente, vai ser bizarro. Vai ser bizarro. Ela é engravida desse viajante no tempo. Só que a gravidez dela faz com que ela sofra um problema que ela acaba tendo que mudar de sexo, porque ela era andrógina, na verdade. Ela tinha os dois sexos, só que ela não sabia. Quando ela é engravida, ela faz uma cirurgia e ela acaba virando homem. Ela era uma mulher e ela vira um homem. Só que o homem que ela vira é ele que viajou no tempo. Então ele voltou no tempo, teve um relacionamento com ele mesmo, e gerou ele, engravidou ele. E adivinha quem nasceu? Ele. Meu Deus! Ele, gente. A gravidez dela. E o terrorista é ele também. A criança, tipo, é retirada dela e é levada pra um orfanato. E no final, gente, a bizarrice é tão grande que é isso. Ele é filho dele, homem, com ele, mulher. E o assassino que tá matando todo mundo é ele. What? What the fuck? Então aí, já. Olha, cara, é muito louco. Terra da morte aqui no meu cérebro. Gente, socorro. Eu sei que você não ouviu nada, não entendeu nada. Assista, tem no Netflix esse filme, é um filme com Ethan Hawke. O filme é excelente e ele é muito didático. Quando você assiste, você vai compreender. É porque explicar isso em 5 minutos, não dá. Assista o filme é foda. Você fica de boca aberta com as coisas acontecendo. A quem já ouviu agora o spoiler vai perder um pouco da surpresa. Mas ainda assim, vale a pena. Eu acho que esse era o filme que eu queria citar. É muito louco, cara. Isso, muito a gente pode falar o quê? Eu vou... Série, vocês lembram de alguma série? Séries, agora vamos começar a série. Flash, né? Flash. Ah, não, ok, passa, vai. Próxima série. Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow. Vocês só vão ficar falando do Flash, é? Não, mas porque o Flash era conhecido... Ele viaja no tempo... E faz ele merda. Ele só caga as linhas temporais, mas ele viaja. Ele cria umas 50 linhas temporais alternativas, né? Cada vez que faz. Tem o Legends of Tomorrow antes, que acontece o quê? Viagem no tempo. Ava, é mesmo? Beleza, só isso. Eu citei antes 12 macacos e o Dr. Who. A gente não pode deixar de falar de Viagem no Tempo e falar do Dr. Who. Acho que é a máquina do tempo mais famosa, junto com o DeLorean, é a... Tardes. Eu não sei se é tão conhecido. Não, assim, é a máquina do Trunks. Porque a minha mãe não conhece. Então... A máquina do Trunks. Enfim, tem Lost também, que em alguma temporada que começa a embostalhar. Quando o Ben Linus, ele roda... Sei lá, o que diabo é aquele que ele roda lá dentro da ilha? Não é uma manivela, não. Olha, você fala de Lost, eu apaguei isso da minha memória. Aí eu a ilha, puf, a ilha toda volta no tempo. É, né? Ela some do mar e aparece nos anos 70. Mas puta. Então, posso trazer aqui a última série pra poder fechar? Luiz, qual que é, diga aí, o protagonista mais foda de Tokusatsu que tu já viu? Kabuto, Kamen Rider Kabuto. Exatamente. Diferente do nosso amigo Barry Allen... O Kabuto conseguiu salvar duas linhas temporais numa única viagem pro passado. Conte-nos como foi isso. A história começa... Assim, a história mesmo começa em um filme que é prequel, onde um meteoro gigante atingiu a Terra, fudeu a Terra, acabou a água e tem uns bichos dominando tudo. O Kabuto, ele confronta esses bichos junto de outros Kamen Riders, estão conseguindo derrotar, mas aí descobrem que tem um segundo meteoro maior que o primeiro chegando pra atingir a Terra. É o filme do Michael Bay, né? Aí ele vai até o espaço usando a habilidade... Nada a ver, Michael Bay, sinceramente, pra essa história... Essa história é muito complexa pra cabeça do Michael Bay. Mas então, Luiz, diz aí, imite o cinto do Kabuto ativando a habilidade dele ir mais rápido. Clock up. Nesse negócio ele usa o clock up, que é um aparelho que faz ele correr extremamente rápido, muito mais que o Flash, leva esse meteoro de volta pro passado. Quando o primeiro ele atingir a Terra, os dois se chocam, mata metade dos bichos e é dividido em várias partículas que não danifica a Terra, que nem era pra ser danificado. É sério que a gente tá citando tudo isso aqui? Assim, vai confundir a cabeça, mas resumindo, ele salva todas as linhas temporais. O cara é tão foda, de tal maneira que ele salva todas as linhas temporais. Sim, sim. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. O filme Meia Noite em Paris, daquele Loren que faz o Marley, né? E eu. Ou é o Wilson. Ele ou o Wilson. Tem um pouco de... Cara, eu não sei se é uma viagem no tempo aquele filme, porque eu fiquei com a impressão de que... Eu acho que ele entrou num portal invisível. Não, naquele táxi, droga. Eu só achei que ele tava pirando, sabe? Ah. Assim, eu achei que aquilo ia acontecer exclusivamente na cabeça dele. Via o Salvador Dali, né? Hemingway, Fitzgerald, uma coisa assim. Ele, Picasso, os bichãos são doidos lá. É, ele volta pra Paris, né, do passado e tem essas experiências. Mas como ele é um escritor, eu entendi dessa forma. Ele tava fazendo essa viagem intelectivamente apenas, como uma forma de se inspirar nesses escritores pra compor a obra dele. Eu não acredito que ele fez essa viagem fisicamente, não. Bom, e a última série da lista que eu anotei foi uma minissérie, na verdade, recente, baseada no livro do Stephen King, que é Novembro de 63. Conta a história de um professor de inglês que ele acaba descobrindo um meio de viajar no tempo na lanchonete de um amigo dele, que ele até mostra, porque esse amigo dele tá morrendo de câncer. E quando ele entra lá numa parte específica da lanchonete, ele acaba caindo no livro no ano de 1958, na série 1960. Mas enfim. E é dado uma missão pra ele, de impedir o assassinato de John F. Kennedy. Esse é mais ou menos o plot do filme, e tem quatro regras. O protagonista, ele tem que se ater. Na verdade, toda vez que ele volta pro passado, no caso do livro, 1958, na série 1960, ele sempre volta pro dia 9 de setembro, às 11h58 da manhã. A segunda regra é que não importa o tempo... Na verdade, não é uma regra, mas assim... Não importa o tempo que ele passe no passado, ele pode ter passado 20 anos lá, mas quando ele volta pro futuro, só passou 2 minutos. Saquei. Isso no livro 2011, na série já é 2015, 2016. Aí a terceira regra é que não importa as mudanças que ele tenha feito no passado. Quando ele for voltar pro futuro e voltar de novo no passado, vai estar tudo desfeito. Deu pra sacar? Sim, sim. Não ocorreu, né? Não ocorreu. Se ele voltar, passar de novo. Tem um filme, eu não sei. Tem um filme que eu não tô conseguindo me lembrar. Você falou e me lembrou desse filme agora. Que ele passou bastante na sessão da tarde. É um que tinha um adolescente que ele ficava preso num rito de 24 horas, assim, revivendo aquele dia. Todos os dias. Que tinha uma van de terroristas que assassinava... Eu não lembro, não sei que filme é esse, não, cara. Vou pesquisar aí, a gente bota na descrição. Não, e a quarta e última era que toda vez que o personagem, que é o Jake, ele vai tentar mudar uma coisa do passado, o tempo, ele joga um desafio... Não, um desafio não, um obstáculo pra impedir que o Jake não faça isso. Por exemplo, se o John F. Kennedy morreu... O tempo não quer que o Jake impeça esse assassinato. Tem que ocorrer. A gente tá falando de um paradoxo isso também. Isso é um paradoxo. É, dentro do universo de animes e games, eu queria convidar Luiz agora e Anderson pra trazerem pra gente algumas curiosidades de quais são as obras, principalmente, que a gente tem que abordam essa... temática. Pra início, eu vou trazer logo um que é tanto game quanto anime, que o nome é Steins Gate. Esse anime começa com a história do cara que se diz um cientista maluco chamado Rowan Kiyoma, que ele cria uma máquina do tempo a partir de um micro-ondas. Só que, tipo... Tamanho a cabeça do cara, inteligência, né? Time. Tu vê como o cara ele... Mas a pessoa não consegue viajar no tempo nessa máquina. É porque é um micro-ondas, né? É, mensagens que ele consegue mandar pra um aparelho antigo. então, ele não... É tipo aquela caixa de correio da casa do lago. Então. Olha a viagem só, no tempo. Verdade, Luiz. É. Caraca, pronto, Luiz. É tipo isso. Aí, a partir dessas mensagens que ele manda, ele consegue ir modificando, assim, a linha temporal dele. Entendi. Até que o ponto acontece uma catástrofe. Eu acho engraçado que ele pegou um micro-ondas, transformou num celular, que também é uma máquina do tempo. E ele exatamente consegue ver essas coisas e tal. Tudo bem. Aí ele fode tanto a linha temporal dele que ele tem que acaba conhecendo John Titor, que é o famoso viajante no tempo, que surgiu nos fóruns de internet do mundo real. Uh-huh. E também acaba encontrando a máquina do tempo do John Titor para ele poder voltar no passado e resolver tudo que ele fez com essas mensagens que ele enviou. Ah, ele cagou as coisas e... Aí foi passado pra poder arrumar. Pra tentar resolver. Mas isso influencia as linhas temporais? Ele consegue mexer nisso tudo? Bom... Porque ele só consegue enviar coisas, não é isso? Tinha um cara que era gay, que acabou virando mulher por causa de uma mensagem. Isso é uma das influências. Então... É bizarro. Mexer com o tempo é complicado. Sim, beleza. Assim, agora aproveitando um anime, né? Esse que é jogo, aproveitando a vibe dos jogos. Também temos o... Como não poderá te falar, né? Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII, realmente. Esse, a então... Ultimécia, né? Aqui. Exato. É, começa um jogo assim, você não tem noção de nada. Acho que é, tá jogando aquela coisinha de mágica, mas a trama começa a te envolver no... Porque ela ficou assim, depois tem a questão da memória, e se descobre que estavam juntos desde o início. E quando na verdade era uma feiticeira do futuro que tem a ideia de comprimir o tempo. Sim, ela não quer só comandar no futuro, é comando o futuro, já tá tudo dominado, não tem no mais futuro, nada. No futuro ela já dominou tudo. Ela, pô, quero o próximo dominar. Passo é dominar passado. Tudo durante todos os tempos. Todos os tempos, todas as linhas temporais ela tenta, isso ela chama compressão do tempo. Compressão temporal. E tem uma... A ideia dela é através da magia dela, do poder que ela tem. Exato. Ela juntar todos os tempos em um só, que ela plano. Possa governar como a dona única do tempo. Mas sim. A gente pode chamar isso que na história do jogo são mulheres que são as tidas como feiticeiras. Feiticeiras do tempo. E cada época, após morrer um, aparece uma nova feiticeira. Aí tem eras passadas, a do presente atual, né? Isso que é a irmã do Squall, a irmã adotiva do Squall, que é uma maga do tempo, e ela consegue perceber as interferências da Ultimécia. Então ela começa a mantida escondida, ela começa a passar certas dicas pro Squall, pra todo mundo, que existe algo além disso. Aí ela descobre que a Cid, que é onde eles têm treinamento militar e de etiqueta alto nível, eles são criados pra enfrentar essas feiticeiras. É um esquadrão de elite, né, que é treinado pra enfrentar feiticeiras. Tem a White Cid, né? Que sabe toda a verdade, e a Cid normal, que até então eles agem sem saber nada. São cadetes. Aí, pra explicar pra vocês, pois o que não. O Luiz tá dizendo é o seguinte. Nesse tempo, devido à influência dessa outra feiticeira, né? Que... A Elone, ela percebe que sim. A Ultimécia tá influenciando a Elone, o... E ela é mexe... uma feiticeira do presente. Do presente, né? Isso. Ela percebe que existe uma outra feiticeira que tá fazendo isso. E ela começa a meio que alertar, né? Ela galera, cria ajuda pra que o tempo, as pessoas nesse tempo... cria uma força de elite que vai combater. E o interessante dessa história é justamente isso, porque ela traz uma nova visão para viagens no tempo. Ela tipo, não quer só viajar pro passado, não. Ela quer controlar o passado, ela quer ter esse domínio do tempo, para o seu bel prazer. Exatamente, mostrar tão poderosa quanto ela é. E tem aquelas viagens de sonhos, né, que o Squall faz, que a mente dele se revive transporta. A história do Laguna. Ali já Laguna, a viagem... Né? Existe a viagem espaço e tempo. No caso, ele só viaja pelo tempo, não pelo espaço. Sim. É só a consciência. A consciência, que, né? A consciência Assassin's que vai ao passado. Assassin's Creed, isso daí. Assassin's Creed não, porque a memória é uma memória. Não, é uma memória genética. O Squall tá revivendo a história não, do Laguna. Não, o Laguna, ele tem lembranças daquele momento em que ele teve a consciência alterada. As ações do Laguna interferem com o Squall. Interferem no passado. Sei, né, e assim, outras pessoas... Não, é assim, outras pessoas... Não só o Squall, por ser filho do Laguna, spoiler pra quem nunca jogou, mas um spoiler de 98, 99 é complicado. Aí já é difícil. É difícil. A pessoa tomar spoiler. Mas nessa parte da história do filme, outras pessoas ela consegue transportar a consciência pro tempo, não só a pessoa da família. Que é o plot, por exemplo, do filme dos X-Men, o Dias de um Futuro, Dias de um Futuro Esquecido. Em que só o que viaja é a consciência do Logan, né? Do Wolverine. Ah, então nessa viagem do tempo eles vão derrotar ela. Existem as linhas temporais quando derrota a Anakin, o Squall fica perdido em uma linha temporal que não tem nada. Tipo, não tem nada nesse tempo. E a Hinoa, que é a pessoa que ele... parceira dele, que ele acaba se gostando, acaba virando uma feiticeira do tempo porque a Ultimécia dominou ele. Ela. E que ela dominou, ela ganhou todos os poderes e consegue trazer ele de volta ao tempo presente. Resolve tudo. E tem uma teoria que diz que a Hinoa é, na verdade, a Ultimécia... É a Hinoa de uma linha do tempo alternativo. É isso que a Square Enix totalmente desmentiu. Ela desmentiu isso aí. O pessoal começou a criar por causa das asas que ela tem lá, a Ultimécia, e ela tem as asas pintadas nas costas. Tipo, ela não aguentou todos os amigos morreram, só ela continuou a vir, porque as feiticeiras até então elas lá são imortais. Elas conseguem desacelerar o próprio tempo em si. Mas não, foi desmentido pela Square Enix. Não, a Hinoa é a Hinoa e a Ultimécia. Mas ia ser um eu queria caramba, trazer à tona um anime e dois jogos, na verdade. Que eu acho que são Madoka? Madoka. Madoka. Mahou Madoka Mágica. Trata de viagem no tempo de uma forma overfuck, cara. Supermente poderosa no tempo. Cara, é absurdo aquela rumora, né? E a própria Madoka. Cara, a forma como eles lidam com viagem no tempo nesta animação. Você começa a assistir a animação pensando que é só uma animaçãozinha de garotinhas mágicas. E quando chega, tipo, no sexto, acho que é no sexto episódio, sexto pro sétimo. Mas... Tem uma virada, cara, de mexer com viagem no tempo que você surta. Aquele coelho é o Satanás, viu? Pode ter certeza disso. Eles tratam de uma entidade, né, que cuida do tempo, né? O Kyubi, que é esse coelho que o Robson falou agora. Foi uma questão pra você. Diga. Você vai assinar o contrato pra ser uma Mahou Shoujo? Eu vou assinar um contrato com a Netflix. Eu tô falando muito da Netflix. Madoka tá. Garoto na... propaganda na Netflix, Netflix aqui, certo? Tá na Netflix também. E o game que eu queria falar pra vocês, eu acho que me perdoem fãs de qualquer outro jogo, mas o game que trata Viagem no Tempo da forma mais genial, jamais representado, eu acho que não encontrei outro que faça de melhor maneira, é o Chrono Trigger. Chrono Trigger RPG ainda do Super Nintendo. É aquele... Feito remake pro PS1 também. Teve o Chrono Cross, que é uma não, sequência. Mas também não, mas tem teve um remake. Teve um remake do Chrono Trigger pro PS1, que a história é simplesmente magnífica e traz um dos nossos, acho que um criadores da cultura pop, que é um personagem super, um anime que todo mundo gosta, que é o Akira, né? Akira Toriyama. Criador do Dragon Ball, aquele Kushina da arte. Akira Toriyama assina o Chrono Trigger do Super Nintendo. Ele traz a arte toda, a cena dele, perfeita ali. O personagem principal, o Chrono, ele viaja no tempo, junto com a amiguinha dele lá. O nome dele já é bem sugestivo, né? Ele tem que enfrentar uma entidade, é Lavos, que dominou o futuro e começa... Gente, é fabulosa a história. É riquíssima a história de Chrono Trigger. Segue, pra quem gosta de jogar aqueles RPG antigos no estilo do Zelda, ele tem mais ou menos aquela mecânicazinha, né, de pixelizar ali, a tela plana, os mapas. Só perguntar uma coisa, o Crash, acho que do Play 2, agora eu não sei não, porque tem um bocado do Play 1. Tem uma parte lá que ele fica passando de fase, aí tem tipo um negocinho lá do tempo. É, também tem o Crash. O Crash também faz as suas viagens no tempo. Terceiro jogo do Crash. Exato. E teve recentemente um jogo lá que... A Vida é Estranha. É, Stranger Life, né? É um jogo também. Não, mas sério, eu acho que um jogo que merece ser dito aqui de viagem no tempo é super engraçado, super cômico, que é o Ape Escape. Vocês já tiveram o prazer de jogar não, aqui. Não, nem conheço. Eu conheço, mas nunca joguei. É interessante então... porque é um jogo que tinha tudo pra dar errado, mas fez muito sucesso na época, acho que até hoje. São três jogos. Só que ele cria um capacete que dá inteligência aos macaquinhos, e o macaquinho já tinha uma inteligência avançada. E quando usou esse capacete, ele ficou uma consciência do mal, uma mente do maligno, né? tipo um macaco louco, super poderoso. E ele cria capacetes para outros macacos, mas que não fossem tão desenvolvidos para não confrontar com ele. Me lembrou de outro que eu viajo no tempo, mas vale. Aí, continuando, eles viajam pelo tempo e mudam a história. Tipo, tem um presidente dos Estados Unidos que é um macaco, ele vai ter que consertar o tempo. Tem um outro que viaja pro cinema. É um jogo. Okay. Ele viaja pro época dos dinossauros pra poder criar os macacos dinossauros. E é muito interessante, é muito engraçado. E a gente tem que caçar eles com uma redezinha que traz ele pro Warp Zone, pra linha do tempo, pro salto do tempo atual e prender cada um. É interessante, ele viaja por todas as partes da história. Ele viajou no tempo pra transformar dinossauros em macacos. Me lembra que tem a série lá, Terra Nova, também, né? A galera viaja pro passado, pra era dos dinossauros, pra recomeçar a civilização pois humana é, ali. Isso. Mas isso que você me falou me lembrou de outras série animada, que eu acho que é legal de a gente citar também. Samurai Jack. Mas tem viagem no tempo, Samurai Jack? Tem sim, ele viajou no tempo, Samurai. Ele foi pro futuro. E que voltou a ser a continuação da história, voltou a ser. Samurai Jack voltou agora, né? Isso, voltou. Já tem três episódios. Terceiro episódio, não é isso? E tá continuando, ele parou de onde aliás, ele continuou de onde parou. De onde parou, né? Eu tenho certeza que o Samurai Jack é o professor das meninas superpoderosas. Isso já foi desmentido em um episódio. Eu ia falar, sabe do quê? Do Futurama. Bem lembrado. O plot de Futurama é todo voltado pra viagem no tempo, né? O personagem principal, o Fry, ele é congelado. Conta com viagem no tempo? Eu acho que não, porque... Vai contar, porque quando o cara lá do clique... Não, ele viaja... Então o Capitão América também. O clique não é viagem no tempo. Então o Capitão América também viajou no tempo. É, né? Ele tem a criogenia, que ele foi parar lá, a criogenia. Sim, mas... O negócio, ele é tipo do Capitão América mesmo, né? É, porque isso. O tempo foi passando normal. Ele existiu em todas essas épocas. É, a maioria dessas animações também tem episódios de viagem no tempo, né? Smallville teve viagem no tempo. Smallville Power Rangers uma malhação, né, americano? Power Rangers, Time Force. Time Force, né? É, dentro dessas obras que a gente acabou de citar, tem mais alguma que vocês acham que seja interessante da gente mencionar? Eu só quero saber por quê. Deixa o pessoal, por que a história é ideal? Do Chrono Trigger, você falou agora, pô. Não, pra mim é um clássico, a história é envolvente, é emocionante, o final. Eu não tenho como falar isso sem estragar a experiência, cara. Minha dica pra vocês, vai lá, jogue. Na verdade, a dica massa é essa. De si, né, cara? Mas o que eu digo pra vocês é isso, pessoal. Vocês vão jogar com os mesmos personagens. O legal deles, ele tem uma mecânica parecida com a de Final Fantasy. Você vai montando os seus times, né? E é justamente os personagens do Final Fantasy. Os personagens são muito carismáticos. Você tem a arte do Akira Toriyama. Você tem um enredo extremamente adulto pra um jogo infantil. muito tio. Não, é o roteirista eles do... vão pro futuro, volta pro presente, vai no passado, mexe com linha de tempo, cria linhas alternativas. Gente, o jogo é extremamente... Que ele dá uma abertura pro Chrono Cross, mas só que não tem nada muito a ver com o Chrono Trigger. Só no final, sim. Que eles encontram eles lá e você descobre qual o final verdadeiro que tem tantos jogos. Mas aquele final foi... Aqueles finais que o pessoal do Chrono Trigger teve, foi mostrado no Cross, foi meio deprimente. Meio deprimente, né? Eles ficaram presos lá no tempo e... papo caro mesmo, né? Aquilo foi... Mas, só pra encerrar então, só o Chrono Cross que a gente comentou agora, ele não vai trazer a linha do tempo que a gente comentou, ele só traz a criação de dois mundos a partir de um corpo do Lavos, que é tão poderoso que ele criou... Lavos é o vilão, né? O vilão do primeiro. Apenas ele cria dois mundos, dois universos, que o personagem principal, ele consegue transitar entre esses dois mundos. Ok. Então a gente encerra esse bloco onde a gente trouxe algumas obras, a gente vai então para um terceiro bloco onde a gente vai dar nossas dicas e falar rapidamente, brevemente pra vocês, sobre os paradoxos temporais. Pronto, galera, a gente vai iniciar agora, então, o terceiro bloco desse cast sobre viagem no tempo pra gente falar brevemente. A gente vai tentar não demorar muito tempo, porque esse cast já tá ficando muito longo. Mas pra falar um pouquinho sobre uma das questões que acho que são mais intrigantes quando a gente fala de ficção científica, de viagem no tempo, que são os paradoxos temporais. A viagem no tempo, ela, ok, é uma especulação, às vezes embasada cientificamente... Mas em todas essas situações, como a gente não viaja no tempo, tem os seus tabus. A gente gera questionamentos que na maioria das vezes são questionamentos lógicos, são questionamentos filosóficos, de o que aconteceria de fato se a gente pudesse viajar no tempo. Porque a gente vê que se a viagem no tempo ela existe, quem está fazendo essa viagem no tempo ela faz de forma muito direita, que a gente não está vendo nenhuma bagunça temporal. Ou se elas estão correndo, a gente nem sabe. Eu listei aqui alguns paradoxos para passar para vocês de forma breve. O primeiro deles, eu acho que é o mais famoso, é o que é chamado de paradoxo do avô. Vocês já ouviram falar desse paradoxo? Luiz, acho que já. Já sim. É o mais famoso, assim. O mais famoso é o mais clássico. Qual dele. É o paradoxo do avô, Luiz? É de você voltar ao passado e matar seu avô, só que como você vai fazer isso se você matou seu avô e não existiu? Sim. Primeiro paradoxo, se eu sou um viajante no tempo, eu decido, vamos colocar o Davi. O Davi, ele tem a capacidade de viajar no tempo, e o Davi volta no passado e mata o próprio avô. Se o avô do Davi morreu, o pai do Davi não vai nascer. Se o pai do Davi não nasce, como é que o Davi existiu pra voltar no tempo? E se eu matar o meu avô, meu pai já tiver nascido? Não, mas o paradoxo do avô é matando seu avô antes do seu... É por isso que é paradoxo, tá? Antes do seu pai nascer. É evitar, então vou matar. Matou seu tataravô. Pronto. E aí que apenas surge aquela questão que... Nas teorias atrás, é uma teoria quântica, que ela se baseia nos elétrons existirem ao mesmo tempo em dois lugares, o elétron. Dois lugares. Aí, uma das soluções para isso é... A linha temporal. Ah, o surgimento de novas linhas temporais. Que existe um outro espaço paralelo àquele que você criou. Você viaja no tempo, você alterou, você se manteve vivo, ou seja, você está em outra linha temporal que vai influenciar em outros acontecimentos, outros totalmente diferentes, baseado no que aconteceu. Esse paradoxo ele é respondido com essa teoria, o surgimento dessa teoria que é das múltiplas dimensões, isso, né? Da teoria quântica. Multiverso. Eu esqueci o nome do cara, foi um doutor aí de 23 anos. Que é usado exaustivamente pelo universo dos quadrinhos, a existência no Flash. De terras múltiplas, né? De múltiplos universos. O que aconteceria seria que você voltaria no tempo, o Davi, por exemplo, mataria o tataravô dele, só que ele não alteraria uma linha do tempo, ele iria automaticamente migrar para uma segunda linha do tempo onde o avô dele não existiu, por exemplo. Aí poderia começar a própria linhagem infame dele. Segundo paradoxo que a gente chama é o paradoxo da acumulação. O paradoxo da acumulação ele traz o seguinte ponto. Se você tem, sei lá, vou pegar um objeto qualquer, você tem um relógio, você viaja no tempo e encontra com o Davi do passado. Aí o Davi do passado dá o relógio pra você, a partir de agora você tem dois relógios quando você voltar pro futuro, lá pra linha de tempo normal. Aí você viaja de novo e de novo, e chega um momento que você vai ter o mesmo relógio milhares de vezes. Você vai ter recursos infinitos, as coisas vão estar aparecendo do nada. Porque é o mesmo relógio, é um novo relógio, é uma cópia do relógio. É isso que a gente vai levar mesmo baseado na primeira. É a teoria das cordas, não é isso? Baseado. Sim. E que vai também para, mais uma vez, a teoria quântica. Que você vai estar gerando várias infinitas linhas temporais. Por isso que é tão complicado você... Acho que até o teu anime que tá tratando isso muito bem recentemente, isso não foi? Foi o Dragon Ball Super, no caso. Sim, o Dragon Ball Super trabalhou com linhas alternativas do tempo, porque se acaso mudassem o horário da máquina do tempo, do Trunks, não iria pro futuro do Trunks, iria pra um outro futuro de um outro Trunks. Aí o Deus de lá resolveu, ele destruiu essa linha do tempo pra poder não mais acabar com essa putaria. Deixar tudo certo, né? Uhum. Foi isso que ele fez. Ele destruiu a linha do tempo. E o que a gente vê é isso. Outra coisa, outra consequência dessa acumulação, né? Do paradoxo da acumulação seria, se a gente, o Davi volta pro passado, ele encontra outro Davi, aí os dois voltam pro futuro, a gente vai ter dois Davis no futuro. Não aí diga essa dois desgraça. Davi voltam pro passado, encontram o Davi de novo no passado. É aquela a música do elefante, o elefante incomoda muita gente. Então, pois é, a gente esse pode acumular também. Quantos Davis a gente quiser. Então, mas já tem muitos Davi. Um paradoxo. Isso é terrorismo temporal, cara. Isso não pode não. Terceiro paradoxo. Paradoxo do deslocamento em trânsito. Isso aqui a gente não vai falar muito, porque ele diz basicamente o quê? É que o meu tempo ele não é afetado. Eu carrego o meu tempo comigo. Eu vou pro passado, eu não mudo nada. Quando eu mexer no passado, eu só vou sentir os efeitos dessa mudança quando eu voltar pro meu tempo original. Ou seja, eu fui pro passado, sei lá, e matei meu avô. Eu vou continuar existindo normalmente. Eu só vou sentir os efeitos quando eu for pra minha linha do tempo. Quando chegar na minha linha do tempo, eu automaticamente deixo de existir. Por quê? Porque eu fiz essa bosta, matei meu avô. A Marvel utiliza muito disso daí. Podemos... ver o X-Men. É à toa que ela tá há tantos anos aí, tanto tempo no mercado. Ela inventa histórias aí do nada, hein? Os X-Men originais, os cinco primeiros, que eu não vou citar, porque vai demorar. Ciclope. É, o Ciclope, Jean Grey, Homem de Gelo, ele vai citar, Fera, né? Que é o filho do Ciclope com a Jean Grey, é um viajante no tempo, né? É. Mas a questão que eu quero trazer é que, assim, o Fera, do tempo atual, foi no passado, pegou os cinco X-Men originais, trouxe pro... tempo atual. O Ciclope é um adolescente, né, agora nos quadrinhos? Isso. Assim, os originais são adolescentes, estão compartilhando as mesmas épocas que suas versões futuras. Ah, tem um Ciclope do passado e um Ciclope do futuro juntos. É. Do presente. Só não tem futuro. Uma Jean Grey também de cada época, porque a Jean morreu, né, mas... É, outro paradoxo a ser citado é o que é chamado de paradoxo final. Que ele trata de quê? Eu viajo no tempo para destruir a tecnologia que cria viagem no tempo. Ou seja... A viagem no tempo nunca é inventada. Como é que eu viajo no tempo, então? E a pessoa fica presa lá? A pergunta é, se eu destruir a máquina de viajar no tempo, a máquina nunca foi inventada, então eu não posso ter viajado. Como é que eu viajei? Não sei, a mesma coisa do avô. Parecido com o paradoxo do avô, mas agora eu tô falando da própria ideia de viajar no tempo não existir. E a gente podia até levantar agora também as curiosidades que... Os relatos aí que acham que existem os viajantes temporais reais, não é isso? Sim. Tem um cara que foi preso nos Estados Unidos. Ele enricou numa semana. Ele ficou trilionário aí. Muito. O pessoal aprendeu. Como é que esse cara... Ele agiu em ações, jogou nelas e ganhou do nada. Ele é o único que acertou essas ações e enricou. Aí prendeu ele achando que era um tipo de... Não, cara, tu fez algo de ruim. Prenderam ele. E no debate ele falou, não, eu viajei no tempo. É isso que ele explica. E até hoje o mistério continua. E também tem um cara que é um da... Um americano, ele no tempo antigo, que nem existia carro, charrete, andava de charrete pro povo ainda. Era um doutor, filme forte, esqueci o nome dele. Ele morre, ele aparece em Nova York, onde tem a Times Square, se não me engano. Ele é atropelado lá, e quando vão pesquisar, tem um jornal datado da época onde ele veio, em perfeito estado, todas as roupas, utensílios, em perfeito estado. Mas só que, quando vão procurar, encontram um dado, a mesma foto dele, a mesma aparência, as mesmas roupas, achando que é um cara de 1800 e tanto, que foi dado como desaparecido. Olha aí, o cara caiu num buraco, né? Exato. A teoria lá do projeto Manhattan, né? Que teve um barco que desapareceu. Outro paradoxo, do loop de informação. O que é uma informação que vai ficar em loop. Eu volto no passado, na verdade não volto, eu mando uma informação pro passado através de um micro-ondas, talvez. Eu mando informação pro passado e essa informação vai alterar o futuro. Mas esse futuro só existiu porque eu mandei essa informação pro passado. Exemplo, é como se eu mandasse uma informação pro Davi no passado, o Interestelar faz isso, né? Eu mando uma informação pro passado pra você inventar a viagem no tempo. Mas essa informação só existe no futuro porque eu enviei. Então como é que essa informação chegou lá primeiro no passado? É um paradoxo. A grande pergunta é... Como? A viagem no tempo foi inventada porque essa informação veio do futuro. Mas essa informação só veio do futuro porque essa informação foi descoberta no passado. Ou seja... Queima os miolos. No Stargate, por exemplo, eles mandam pra um pager. Do micro-ondas também? Não, micro-ondas manda mensagem pra um pager. Olha, que tinha no Japão. Paradoxo sexual. Você volta pro passado e você tem um relacionamento com você mesmo ou com outra pessoa no passado e você vira seu descendente. É o caso do Exterminador do Futuro. Onde o personagem volta ao passado e ele é o pai do John Connor, que ele conhece. Enfim, essa confusão toda. Acho que esses paradoxos são suficiente pra gente entender o quanto, por exemplo, de furos que vão aparecer sem explicação quando você tá falando de uma obra de ficção que envolve viagem no tempo. Principalmente quando forem ver, no caso, porque esses são os paradoxos que até hoje a ciência não explica, a não ser a quântica. Tem outros, assim. E a quântica é uma... Vão ter muitos paradoxos além desse. Esse que eu trouxe pra cá são alguns que são bem famosos, que são bem divertidos. E eu quero fazer uma revelação a todos agora. Simples de se entender. Certo? É, rápido pra dizer que todos que estão ouvindo agora, vocês conseguem viajar no tempo. Vocês todos conseguem viajar no tempo. Já estão viajando agora, né? Viajando no tempo. Então, galera, queria agradecer a vocês que tiveram paciência de ouvir a gente até agora e pedir para que vocês continuem acompanhando o nosso conteúdo, divulguem o trabalho que a gente está fazendo até para nos ajudar. É isso aí, queria agradecer a nós. E do YouTube também, é isso, estamos agora. A gente tem um canal no YouTube agora, a gente vai lançar os podcasts, vocês podem acessar, a gente vai colocar o link na descrição. Vai ser foda, cara. Para a fanpage, vai receber o link e escutem lá também. E a dica massa é assista todas essas tops que a gente falou, se você nunca assistiu. Assista. Pronto. Valeu, galera. É nóis. Até.